muito bom dia a todos e a todas. Ora, eu chamo-me Lourenço e estou cá mais uma vez para mais uma emissão do fim de semana à porta. Ora, estarei cá então das 9 até às 12 horas, até ao meio-dia, com muita, muita música portuguesa. Ora, e hoje somos o 11 de setembro de 2020. Então espero que vocês passem uma ótima manhã na nossa companhia, na companhia da Rádio Arco-Íris. E então para quem trabalha, muita coragem, para quem está de férias, que goze ainda bem, e para todos que rolam nas estradas, para todos os doentinhos do mundo e tudo, eu desejo um ótimo dia de sexta-feira. Ora, então vamos continuar com muita música e vamos continuar com Carina. Você sabe que eu te amo como nunca amei ninguém.

7 minutos e estamos com o Carlos Pires e daqui a pouco vamos ficar com uma página de pub e depois vimos novamente à música. La radio 100% différente.

Ora, 9:35, então continuamos com a música e desta vez é um cantor que é bem conhecido aqui em Orleão, Cia Ferreira. Então vamos ouvir uma roseira enxertada. Não é fineza nenhuma a rosa em botão cheirar. Fineza depois de seca. Então, Sr. Ferreira, se você está a ouvir, um grande abraço, que já faz um bom momento que a gente nos encontra. Então, continuamos com esta bonita música. Tenho lá no meu quintal uma roseira enxertada. E se você ainda não se ligou à música, ligue-se então à Rádio Arco-Íris 96.2. Vocês estão na presença de Lourenço até ao meio-dia com muita, muita música aqui e música portuguesa para vos fazer alegrar o coração, que é muito, muito bonito ouvir esta música. Então vamos a isso. Como não vi outra igual, tenho lá no meu quintal aquela linda roseira. Ao lado é um jardim que está coberto de flores, onde as belas raparigas vão falar aos seus amores. Tenho lá no meu quintal uma roseira enxertada. Dá rosas tantas e tantas, a seguir dá rosas brancas e dá rosas encarnadas, e dá rosas amarelas, que são rosas de primeira. Como não vi outra igual, tenho lá no meu quintal aquela linda roseira. Oh, rosa, tu não consintas que o cravo te põe a mão. Uma rosa desfolhada, uma rosa desfolhada, já não tem aceitação. Tenho lá no meu quintal uma roseira enxertada. Dá rosas tantas e tantas, a seguir dá rosas brancas e dá rosas encarnadas, e dá rosas amarelas, que são rosas de primeira. Como não vi outra igual, tenho lá no meu quintal aquela linda roseira. Thank you. coisas que eu faço. Sinto o coração palpitar. É ele o homem certo para mim e a todos quero contar. Ele, o homem certo para mim. Não quero esconder. Ele, o homem certo para mim. Eu quero que todos, mas todos mesmo, fiquem a saber. Ele, o homem certo para mim. Horas e 42 minutos, então vamos até ao mar. Marinheiro, vai, vai. A roupa do marinheiro não é lavada no rio, é lavada no mar alto, à sombrinha do navio. À sombrinha do navio, à sombrinha do navio. A roupa do marinheiro. Ora, 9 horas e 45 minutos, então continuamos com a música e desta vez eu tenho aqui já a primeira dedicatória que é da parte de Madame Freya para todos os doentinhos do mundo e para toda a gente que a conhece e não esquecendo todos os animadores que diz ela que estão cá na rádio para meterem bonitas músicas e para nunca, que nunca esqueçam que a gente tem boa música e a gente está cá, é para isso. Ora, então eu vou passar uma canção que tem pelo título a Diana Gili, que vai nos interpretar esta linda canção. É para todos os doentezinhos e que Deus deia uma mão e que a salva todas. Acabamos de ouvir a Diana Gil, a lágrima que foi pedido de Madame Fé para todos os doentinhos do mundo e não esquecendo todas as pessoas que a conhecem e não esquecer também todos os animadores de minha parte, muito obrigado. Então e continuamos com o Zé Amaro, cara linda. festa na aldeia. Cá tudo canta, o arraial está bom demais. Grita, dança e balança, ninguém se cansa e toda a gente pede mais. Tem uma morena presa nos meus braços, uma loirinha louca para entrar. Hoje na aldeia sou cowboy a tiro laço, e é nesse abraço que eu quero ficar. Hoje na aldeia sou cowboy a tiro.

parceira. Deixa ficar o brinquedo, deixa ficar o brinquedo. Ora, 10 horas e 9 minutos na nossa rádio. Então eu tenho aqui mais uma dedicatória que é da parte de Madame Esperança para a sua irmã Aurora e seus maridos e para toda a sua família e não esquecendo todas as pessoas que a conhece e também não esquecendo o ser irmão e a sua esposa e para todos os auditórios também da Rádio Arco-Íris. Então, da minha parte, o meu muito obrigado e desejo que passem um ótimo dia junto com a sua família. Agora, então, vou passar aqui uma canção que tem por título Nel Silva e Cristina. Vou passar a canção, então, da família. Família. Ora, então vimos de ouvir a canção da família que foi pedida por Madame Esperança para a sua filha e a Aurora e toda a sua família, para todos os doentinhos do mundo, não esquecendo do ser Armando. Então, e vamos continuar com as nossas dedicatórias, e desta vez é para a Fátima de Jesus, que fez ontem o seu aniversário. Então eu vou passar aqui uma cançãozinha que tem por título Aniversário, diz que é hoje, mas foi ontem que ela fez, que desejo um ótimo aniversário. Então, e que tenha tudo de bom, é o que eu desejo, e que dure muitos anos. Então vamos ouvir a canção de aniversário. Muito amor e alegria. Parabéns, parabéns, parabéns.

10 horas e 28 minutos e vimos de ouvir Ai Destino, Ai Destino. Então vamos continuar com as nossas dedicatórias e desta vez é da parte de Maria do Céu para todos os doentinhos do mundo e não esquecendo todos os animadores da Rádio Arco-Íris e todas as pessoas que a conhecem. Então da minha parte o meu muito obrigado e desejo-lhe um ótimo dia. Ora, vamos ouvir então o Marco Paulo. Então esta canção também é dedicada da Glória para toda a sua família, que é a nossa animatriz da Rádio Arco-Íris, das quintas-feiras às 7 às 19. Então, para ela também esta canção e para toda a sua família e para todos os animadores, todo mundo que a conhece. E da minha parte, meu muito obrigado. Fecha a porta e se quiseres a pé. Atrás despede-te de mim, do jeito que eu mereço. Dá-me só um beijo e um último carinho. Finge que no fundo teu grande amor sou eu. Estes lençóis de linho faz-me pensar que ainda me queres na hora do adeus. Na hora do me digas, saber para quem tu vais faz maior meu tormento. Na hora do adeus não procures mentiras, nem demonstras que de mim tens pena. Fecha a porta e se quiseres a atrás despede-te de mim, do jeito que eu mereço. Dá-me só um beijo e um último carinho. Finge que no fundo teu grande amor sou eu. Estes lençóis de linho faz-me pensar que ainda me queres na hora do adeus. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans le programme. Ora, 10 horas e 32 minutos e estamos apenas a hora e meia do nosso fim de emissão, o fim de semana à porta. Ora, então continuamos com as nossas dedicatórias e desta vez é da parte de Jerome para a sua mãe e ele que lhe deseja um ótimo dia e também para

ficar. Graças a Deus, tudo vai mudar. Graças a Deus, o divórcio vai chegar. Graças a Deus. E continuamos com Joana Oliveira, Bateu e Valeu. Para refletir no chão que pisas,

Ora, 10 horas e 52 minutos. Então, esta canção que estamos a ouvir é da parte de António Lourenço para todos os seus colegas de trabalho e não esquecendo Eduardo Teixeira. Então, eu desejo um ótimo dia e muita, muita coragem para quem trabalha. Horas e 56 minutos, então continuamos com Hélder Batista, Anda Comigo, Meu Amor. E quando acabar esta canção, vamos passar uma página de pub e depois continuaremos até ao meio-dia com muita, muita música. Comigo, ó meu amor, anda comigo.

Pelo barulho ela está a chegar. É a minha sogra. Enganou-me. Até o dia em que começamos, de São Valentim.

sur Arc-en-Ciel. Lembrem-se de uma coisa: galinha gorda por pouco dinheiro, realmente. plein la tête. Estava a melhorar. Levou-me para o quarto dela, levou-me

que Deus te proteja em toda a tua vida. Oh, Diana Filipa, oh, neta querida, que Deus te proteja em toda a tua vida. Esta canção que teu amo te ofereceu com amor e afeição. Diana, recorda sempre a canção que eu fiz para ti. E quando eu já for velhinho, tu vais cantá-la para mim. Diana Filipa, neta querida, que Deus te proteja em toda a tua vida. Oh, Diana Filipa, oh, neta querida, que Deus te proteja em toda a tua vida. Le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans le programme. E 58 minutos, é assim, meus amigos, que estou a chegar ao fim de mais uma emissão do fim de semana à porta. Espero que tenha sido do vosso agrado, que vocês desse lado tivessem ficado todos contentes com a música e com a minha emissão. Pois estarei cá na sexta-feira próxima, se Deus quiserem, com mais uma nova emissão do fim de semana à porta. Espero que vocês passem um bom fim de semana, um ótimo dia de sexta-feira e até lá, portem-se bem, que daqui a 2 minutos deixo-vos com a RTP Internacional e fiquem todos com muita, muita saúde e cuidam bem de vocês, porque é preciso ter muito cuidado com o que anda no mundo. Então daqui a pouco deixo-vos com a RTP Internacional. Bom apetite a todos e até a sexta-feira próxima, se Deus quiser. Para todos, muito obrigado de quem me telefonou e até sexta-feira, se vocês quiserem, e bom fim de semana.